E o DJ Samuel é o DJ Prime, é o DJ que balança a cidade. E o bom batidão, arrepiando irmão, te liga só na qualidade, sente só a pressão. Quero ver dança, quero ver mexer, guerreiro Sony, botando pra ferver. Quero ver dança, quero ver mexer, guerreiro Sony, botando pra ferver. Se mexer com o guerreiro vai pegar uma flechada, uma flechada, uma flechada. E se mexer com o guerreiro vai pegar uma flechada, uma flechada, uma flechada. Mais alto. Ai, não para. DJ Juninho, consagrado. Aqui o bagulho é doido, hein? O tempo só parou. O tempo só parou. Itapai d'égua, a nossa festa, com o guerreiro da galera, o arrasta povo do Maranhão, guerreiro Sony, te liga, irmão. Itapai d'égua, a nossa festa, com o guerreiro da galera, o arrasta povo do Maranhão, guerreiro Sony, te liga, irmão. E o DJ Samuel é o DJ Prime, é o DJ que balança a cidade. E o bom batidão, arrepiando irmão, te liga só na qualidade, sente só a pressão. Quero ver dança, quero ver mexer, guerreiro Sony, botando pra ferver. Quero ver dança, quero ver mexer, guerreiro Sony, botando pra ferver. Se mexer com o guerreiro vai pegar uma flechada, uma flechada, uma flechada. E se mexer com o guerreiro vai pegar uma flechada, uma flechada, uma flechada.